sexy para zanunat. Esquece o mundo, vem flutuar. Vamos festejar o nosso amor. Pois eu nunca deixei de te amar. E vejo o mesmo no teu olhar. É motivo pra comemorar. Vem dançar tonight, brindar nós dois. Deixa o som te levar. Entrega-te a mim, corpo e alma. Solta-te, deixa o som te controlar. Teus movimentos, you so sexy. És sensual, sensacional. Foi só um olhar pra eu me apaixonar. Ressuscita, ser feliz, ser feliz. Deixa o som te levar. Entrega-te a mim, corpo e alma. Solta-te, deixa o som te controlar. Teus movimentos, you so sexy. Eu já te tinha visto no semáforo e procurava um encontro ao acaso. Que tal trocar os celulares e devolver num jantar ou lanche? É Givalda, como é que te chamam os bradas? Tiro 17%, chamo-te Alda. Será que noutros dias nós podemos passear? Já viste a cidade lá dos 33 andares? Eis, essa tuna, baby. Nigerianos venderam-te tuna, mente. É que tens ciência e poesia. Outras damas têm S cheio e cabeça vazia. Chamava-me amor, já passamos dos 2 anos de namoro. Full of faith and love, todo o tempo. Acho que é por isso que eu sou faithful. Deixa o som te levar. Entrega-te a mim, corpo e alma. Solta-te, deixa o som te controlar. Teus movimentos, you so sexy. Deixa o som te levar. Entrega-te a mim, corpo e alma.